DJ Ellison, energizando você. Quem é que tá gostando do Super Pop aí? Dá um gritão bem alto. Esse é o som que vocês de fato consagraram. Obrigado, Maracanã. E um feliz Sírio pra todos vocês. Vocês merecem. Então, seguinte. Se você for. É sem muito papo, a galera que fala, Juninho, por nós. Pra se falar de amor, eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Veria o meu sentimento. DJ Caio aqui comigo. Tá chegando, tá chegando. Meu parceirão também, o Alisson. Da técnica Alisson. Tamo formando um time, papai. É Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor. O que é que tem? Tem que se amar. Eu já vivi o amor. Aqui com a gente toda a rapaziada. Rodrigo Dias, o Joel Martins, o Dudu, da Duke Golden, aqui no Pop com a gente. Alê? Sabe quem? Sabe quem? Quem? Quem? O Edson também do bloco. Siri, papai! Siri na lota! Aí do Pinha, Siri na lota! É, Edson, tu some, meu irmão. É, meu irmão, parece. Faz tempo que eu não te vejo. Outro amor. Eita, eita. O empresário Caco tá aí, tá? Ele, a primeira dama, a Bruninha. Essa é pra eles. Não vale. Não consigo prestar atenção na aula. Tô te falando. Não suporto mais o professor. O Leandro Rodrigues. O Silas do Comércio. O Jerebinha. Tô cansada de tudo. O Divandro. Aí da 150. E o Raí Nogueira. Ele e o Rione. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Aqui com a gente toda a equipe. Mega Fama! Valeu, rapaziada! Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Isso, mano, já era! Doze beijos, você me deu. O Rei dos Bingos tá aqui com a gente! Doze beijos. Sabe quem? Sabe quem? Quem? Alô, Silvano! E aí, Júnior, o rei do queijo, tá aí com a gente. Com a gente, Edson, o Jambuzinho, lá de Carapé Azul, e os primos sem fronteiras. Valeu, rapaziada! Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar, eu vou te esquecer. Alô, Fabiana. Fabiana Santos. Aí das bonitas do Império. Obrigado, viu? E me faz chorar. Os 11 cobrinhas aí da Vila da Moto 5. Um abraço pra vocês. Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Sabe quem? Te devorei assim. Quem, Juninho? De provar o que não a Mega Fabiola, bicho. Alô, Mega Fabiola. A rainha dos batons, papai. Todos meus segredos. Hoje ela vai brilhar. Não quero apagar. Tenho umas fantasias a realizar. Hoje o Andrei vai. Vejo o seu olhar. Tirando a minha roupa, me devorar. Me devorar. Quero você assim. Só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja. Fala, Fabiola. Só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim. Barapã! Fala, Fabiola! Parabéns, empresa pop! 32 anos de muito sucesso! Meu parceiro Pirril! Meu parceiro Pirril! O Jairo do SBT! O Dugo Pirril, Jairo do SBT, o Dugo, eles são bem aqui ao lado, bicho. Só na gelada e curtindo o som do sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. E o nosso amigo Genilson Pinheiro, tá aí com a gente também. Você é minha paixão. Valeu, Genilson. DJ Zedilson de Elson, tocando pra nós. No furacão do som, meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. O furacão. Alô, Gustavinho. DJ Zedilson. Bora nós. Velha guarda da família Pá, meu irmão, você é doida? É o Gustavo, né, meu irmão? Quero uma rosa, emoção, uma flor na pele. Com o passar dos anos. E aí, Nandinho, onde você tá, maninho? Tô aqui na retaguarda do Agrifogo, Super Pop, Suelen Brito. Tá por aqui com a gente, linda e maravilhosa. Obrigado, Suelen. Obrigado, Tatazinha Pop. Live agora, né, menina? Obrigado, Rafael, cambista. O meu amigo amarelo também tá comigo. Obrigado, Belinho. Juan, Jojo e Tarada. Tá todo mundo aqui, mano. Alô, Popó, prefeito do Maranhão. Minha amiga Samara e Onziane também curtimos um Super Pop. Olha como a família pede e a gente atende. Quero dançar aqui no palco, papai. Aqui vocês mandam. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, Luiz, o Carlinhos e o Júnior Farias. Toda rapaziada aí com a gente. Jura, eu sempre vou te amar. Jura. E essa música vai pra Samara e Ariane, lá no Tapanã. E logo mais, em primavera, tem Super Pop, Cidade de Primavera. É o Sírio! A marca do sucesso. ficou com os meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. São esses sets, quem dá valor é o Valbinho da TF. Ele, o Ronaldão. Me arrependi por te magoar. Ei, Rodrigo. Fudo Gito. O rei da pista negra. Alisson, a gente vem começando na estrada aí. O Caio, meu amigo Caio, lá de Macarena, disse: égua, tem que tirar o chapéu pra sequência do Ellison. E essas aí que ele gosta, viu, maninho? É ou não é, Caio? Vambora, maninho! Quantas vezes eu te esperei, amor? Isso que incentivo, parceiro, meu irmão. Sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. E a equipe G3 de fotos, tirando fotos, entregando na hora, emplastificada. Tira logo uma foto minha aqui no palco, depois tira da galera lá. Genivaldo! Evito, o William tá mandando um beijo pra ti. Meu coração, a nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Gente boa. Agora estou sofrendo com esse sentimento. Isso, Vitor, na moral. Obrigado, gente, obrigado mesmo. De coração. Tudo que é bom dura pouco, eu não digo assim. Tudo que é bom, a gente fica com vontade, né? De outra vez curtir mais um pouco. E... de fato, a gente já está na reta final, já passando os nossos limites permitidos. Na verdade, nós iríamos até 3 da manhã, já são 4 horas da manhã e ninguém arreda o pé. Isso é sinônimo de uma boa festa, todo mundo brincando, é um todo mundo se divertiu. Bom demais, hein? Obrigado, Maracanã, mais uma vez. Vocês representaram hoje aqui, viu? Grita, meu águia! Banda Caras, a cara do sucesso. Segue o líder! Vai seguindo o pop aí! Não fui eu quem disse adeus. Adoro o super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Dali, Alisson! Quem não tem história é apagado. Vamos, vamos, vamos, vamos que as meninas estão pirando. As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vem devagarinho. Falta a batida aí, compadre. Vem com a gente. O Fernando Cristo. Alô, Fernando. Produções. Eu quero só paz hoje aqui no Pop. Muita diversão, muito shopping, muito beijo na boca. Verdade, Alisson. Pop é paz, é alegria, é diversão. Maracanã, dale Pop. E aí, Bebeto, Rafael, o Queixinho, como lembrei de você. E o David. Hoje eu li o poema de amor. Eu lembrei de você, como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui sem teu amor. Valeu, Silvandro. Tamo junto, mano. Não sufoca a cada... E sábado que vem já tem mais um desafio, hein, Silvandro? São Miguel no Guamá! Se ligar, saber a resposta. Se pra mim você vai querer voltar. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. 3, 2, 1, bora! Vai tremendo, vai tremendo. Quem lembra do treme? Vai! Treme, treme, treme, treme. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. E treme, e treme, e treme como quer. E treme, e treme. Rally shake. Rally shake, faz o S. Marituba, Marituba, Marituba, galera. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. É muita história! Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Só quem tá feliz. Joga essa mãozinha lá no ar. Joga a mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga. Olha quem vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo já te pegou. Anderson, pra você da família Pantanal. Tamo junto, brother. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro. Dale, Rafael Cambista. Fico fraco, diz que acabou o amor. O que eu Banda 007. Aquele casal que se deixou, basta um pro lado, outro pro outro, se olhando, se encarando. Olha como é que tá o clima, senhor. Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. É doido. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir. Ele diz assim: só estou só. Sozinho mesmo. Vem me ver. Essa música que eu vou tocar aqui, eu tenho certeza que marcou muito na vida de muita gente, principalmente nas festas do pop. Quem lembra de alguma coisa, vai curtir agora, Alisson! J. Ellison. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E aquele, Ellison? Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Chegou não. Também confesso. Ainda tem muita coisa pra acontecer. A saudade que me... Vai, garoto! Ainda tenho seu nome. Johnny Pio, acabou de chegar, foi? Escrito numa tatuagem de amor. Ele é a Jéssica Brito. Alô, Johnny Pio. Ainda tenho seu nome. Direto de Marituba. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Agora essa música aqui que eu vou tocar, meu irmão, só faz lembrar do Festival da Cerveja em Garapé-Açu. Tu é doido, papai! Lançamento do cenário virtual. Quem lembra? Quem lembra? Não vou mentir pra vocês, mas arrepia tudo, meu irmão. Vai, vai, vai! Você não sai da minha cabeça, seu cheiro está, ficou em mim. Chego a me embriagar, voando em pensamento, lembrando dos momentos. Dale, DJ Ellison! Dizendo assim, que ele não serve pra mim. Esqueça, já passou, procure um novo amor, entendi. E aí, Thomas? Tá aí com a gente? Ele... Alô, Thomas! Tenho Ema e você, que me faz sentir legal no cenário virtual. Tô no cenário virtual, no super pop. Tenho Ema e você, que me faz sentir legal no cenário virtual. Tô no cenário virtual. De lá pra cá sempre foi assim. É o show profissional de Gisele e seu Juninho. O DJ virtual, o show profissional, o show profissional. Levanta essa mãozinha, levanta, mãozinha, levanta, mãozinha, levanta, mãozinha. E o pop, e chega, arreda, arreda, arreda, arreda. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. É Luiz, ela, ela, para ela, para ela. É Luiz, ela, ela, para ela, para ela, para ela, para ela. Ele chega, vai girando o rolê.

Cadê a mortadela? Mas nem ele dá conta de subir aí. Tem? Tem alguma mulher corajosa? Valendo, tá ali. Sobe, sobe ela, sobe ela, sobe ela. Pra ir no combate. Pra ir no combate. Vem, mulher, vem, vem, vem. Tá aqui uma. Isso, representa. Ei, bebê. Ei, bebê. Ei, amor. Você aqui de Maracanã, é? Não? Ah, meu irmão. Cadê a mulherada de Maracanã? Aí, chegou. Beleza. Só elas, só as três, ninguém se mete mais. Deixa eu ver. Uma de Garapé-Açu, uma de Maracanã e a outra de Belém. De Castanhal, de Belém, de Belém, de Belém. Vai. Um, dois, três, foi! Prepara, fia, ó. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Puta que pariu, meu irmão. Vai, vai! Vai começar o combate. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate. É muita onda, velho. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Toma mais essa, meninas. Acelerei a sua buzeta, deu uma empinada. No grau chamo com uma mão e a outra mão vou te dar no dedada. Confesso que eu acelerei. No grau chamo com uma mão, com a outra mão vou te dar no dedada. Tem uma do Guga aí, tem uma do Guga, que elas gostam do Guga. Buzeta ficou empinada. No grau chamo com uma mão, com a outra mão. Essa aí tu vai empinar todas as mulheres, pô. Tu indo assim. Agora, bebê, só vocês, meninas. Vai, vai, vai, vai. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te... Pode, pode, pode. Pode descer. Pode, pode. Pode doidar. Pode, pode. Pode sentar. E se tiver muito excitada. Cadê o Nandinho pra me ajudar, rapaz? Todo mundo sombra. Pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Vem! Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda. Pelo amor de Deus! Tem mais uma, tem mais. Segura só na batida, segura só na batida. Meninas, não vão muito no chão, senão vocês vão matar os homens aí na frente. Os homens que estão gostando, bota o bracinho pra cima e dá um grito. Tô falando? Eu tenho que contratar essas quatro aí pra fazer a onda no pop. Você também vai? Vai? Você vai no helicóptero. Opa, chegou o comandante do helicóptero. Solta o batidão. Guga DJ. Não vai lidar bem o que vai rolar. Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lança pesado com meu copão na mão. Hoje fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Hoje eu vou parar. Se tem o comandante, senta pro chefinho do jeitinho que... Se tem o comandante, tem também. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. Se tem o comandante, tem também o embaixador, bora pra cima. 50 fluiu, levando levados que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai beleza na vibe do Kevin o Cris, do tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer, descer, descer, descer, descer, descer. Pode começar a descer, descer, descer, pode começar a descer, descer, descer. Bora, DJ Alisson! Prepara o hidrogênio! Prepara o nitro! Prepara o álcool! A gasolina! A cerveja! Tudo! Explode o bagulho! Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Começou o bagulho doido de novo. Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga. É Duque Gold. Alô Anderson Rodrigues. R a Boutique. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E as minhas jainhas? Hoje vocês vão entrar, viu? Quem é que já levou chifre alguma vez aí? Bota o bracinho pra cima. E quem já botou chifre, bota o braço pro céu aí. Aí ninguém fica doente, sabe por quê? Quem sofre de amor? Só sofre de amor que não conhece pop live. Só sofre de amor que não conhece pop live. Só sofre de amor que não conhece pop live. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Só sofre de amor quem não conhece o Pop Live. Já sabe quem é, né? Quem me segue na voz. Alô, minha amiga Jéssica Brito. Olha um beijo pra você, ó. Mais pólvora. Mais pólvora. Alô, Johnny B. Mais pólvora. Silvano, o maior pinqueiro do Pará. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chegou. Chegou, chegou, chegou, chegou, chegou e doidou, chegou e doidou, chegou e doidou, chegou e doidou, chegou e doidou. Escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho. E aí, xerife? Nosso xerife chegou! Delegado mandou ele vir aqui. Escurece tudo isso aí, Gabriel! Sumiu! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Hey, hey, hey, hey, ah, hey, ah, hey, ah, oh. Olha o nosso amigo Andrei ali! O homem que sempre traz o pop aqui! Boca tancada, um castilado, morri de cara. na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Então, na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Celeste divino merece um hino, seu corpo mensagem sublime. Esse é o nosso destino, sonho indecente, o céu e a terra nos guia. Então, na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Aí, meu parceiro Anderson, a família Pantanal, Monique também com a gente. Um abraço, Anderson. E Anderson, família Pantanal e a primeira dama Maiara. Alô, Maiara. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Show, show, show, show, show, show, show, show, show. Sozinho, mas eu tô com Deus sempre. E quem tá com Deus, levanta a mãozinha pro céu. Levanta, levanta. Sai do chão, vai. Olha a nova camisa aí da Music Jeans, ó. Design Music. Design Music. Design sai do chão, sai do chão, sai do chão. Logo mais, galera. Todo mundo em primavera. Junto com o Pop Live no Círio de Primavera. Círio de Primavera daqui a pouquinho. Jogue, jogue, quero filmar, quero filmar, quero filmar, quero filmar. É o Águia de Fogo.